Para falar de amor, nada melhor do que essa música aqui, ó. É, parece que quanto mais te é bom, mais se quebra a cara. O amor da minha vida é você, era o que tu falava. Romântico, charmoso, fazia amor gostoso. Dei minha vida pra cuidar da sua, mesmo assim não pensei. Olha o que você fez. Mesmo assim não prestei. Olha o que você fez.